Zé Versátil. Sempre coisas maravilhosas. Zé Versátil. Sempre coisa maravilhosa. Vejo vergonha em mostrar emoção, uma virtude que traz evolução. Sensibilidade, conexão e coragem. Visão estereotipada, onde ser sensível é ser fraco. Vulnerabilidade pode ser transformada através de um abraço. Sentir as emoções que alguém pode esconder. A sensibilidade aflora reais sentidos de um ser. É uma energia com poder de conectar. É olhar além da superfície, se aproximar. É quando a dor aperta, eu me reinvento. Coloco no papel cada sentimento, alegrias e lamentos. A sensibilidade é um sinal de inteligência, uma força de sentir com profunda consciência. Nosso coração pulsa, vibra, faz ecoar. Uma real empatia que nos leva a enxergar detalhes que muitas vezes não são percebidos, como sinais de socorro sussurrados em nossos ouvidos. Sensibilidade é estar conectado com o universo e o mundo ao nosso lado. Não vejo vergonha em mostrar emoção, uma virtude que traz evolução. Sensibilidade, conexão e coragem. Não vejo vergonha em mostrar emoção, uma virtude que traz evolução. Sensibilidade, conexão e coragem. Na desumanidade presente no dia a dia, o ato de amor é impedido pela alma sombria e fria. Mas o afeto nasce em gestos simples e sinceros, que na vida solucionam muitos mistérios. É o carinho que aquece, acolhe, faz brilhar. É a esperança que tem o poder de transformar. Alegrias vêm como raios de sol em lugares escuros, proporcionando momentos eternos, felizes e puros. Amar e ser amado, dar e receber, afetos em sintonia, mostrando o sentido de viver. Entender a dor e fragilidade das pessoas ao redor, o mundo dá volta, não se ache superior ou melhor. Com gotas de chuva serena, as lágrimas caem pela partida de alguém que não iremos ver mais. A sensibilidade aflora em luto e sofrimento, transformando a dor em aprendizado e sentimento. Não vejo vergonha em mostrar emoção, uma virtude que traz evolução. Sensibilidade, conexão e coragem. Não vejo vergonha em mostrar emoção, uma virtude que traz evolução. Sensibilidade, conexão e coragem. Siga o seu coração, uma virtude que traz evolução. Siga o seu coração, conexão e coragem. Siga o seu coração.